A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vicência realizará o 23º Congresso de Jovens, com o tema Jovens Crescendo na Graça e no Conhecimento. Dias 17, 18 e 19 de novembro, de sexta a domingo, no Ginásio de Esporte Amauri Pedrosa. Louvando ao Senhor. No meio do deserto, sem amigos, sem teto, ela anda e vai. Elian Oliveira. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Amanda Vanessa, cantores locais e ainda a participação do grande coral de jovens. 23º Congresso de Jovens, de 17 a 19 de novembro, de sexta a domingo, no Ginásio de Esporte Amauri Pedrosa. Uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, filial em Vicência, sob a presidência do pastor Ailton José Alves e coordenação local, pastor Manuel Barbosa da Silva.